Jesus volta seus olhos para Eurípides. E Eurípides complementa: Senhor, choras por causa dos descrentes? Jesus responde: não, meu filho. Não choro pelos descrentes, aos quais devemos amor e respeito. Choro antes por todos aqueles que conheceram o meu Evangelho e que não o praticam. Eurípides percebe seu corpo descendo, seu espírito descendo, acorda no corpo e, a partir daquele dia, nunca mais descansaria. Dedicaria todas as suas horas de vigília para o socorro dos necessitados, dos enfermos, para a divulgação do Evangelho de Jesus. Meus amigos, o mundo de regeneração se avizinha, dizem alguns autores espirituais. Nós não temos como comprovar a data. Porque o próprio Cristo, há 2000 anos, interrogado, ele disse que o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do Senhor, mas tão somente o Pai é que o sabe, mas que o reino de Deus está próximo. Então vamos fazer a nossa pequenina parte para que todos nós, um dia, possamos dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me levanta, que me ampara, que me sustenta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Chico Xavier, o amor de Madre Teresa, o amor de Buda, o amor de Jesus de Nazaré, o amor de amar. Que Ele, com seu infinito amor, nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos.